não deu assistência. Aguente as consequências, agora vai viver, querendo até morrer, tentando pra me esquecer. O decidido, eu não vou mais me enganar. Tá resolvido, vou colocar outra no teu lugar. Veja o que aconteceu, brincou demais e me perdeu. Agora é você que vai chorar implorando um beijo meu. Não deu assistência, perdeu pra concorrência. Vai ter que aguentar. Veio pra me amar, veio pra me beijar. Não tenho assistência, aguente as consequências. Agora vai viver, querendo até morrer, tentando pra me esquecer. Se apaixonar e arrochar. Veja o que aconteceu, brincou demais e me perdeu. Agora é você que vai chorar implorando um beijo meu. Não deu assistência, perdeu pra concorrer. Vai ter que aguentar. Veio pra me amar, veio pra me beijar. Não tenho assistência, aguente as consequências. Agora vai viver, querendo até morrer, tentando pra me esquecer. Vai ter que aguentar. Vê ela me beijar, vê outra me amar. Não deu assistência, aguente as consequências. Agora vai viver, querendo até morrer, tentando pra me esquecer. Me esquecer.